Agora é o seguinte: cuidado com o cotovelo no irmão ou na irmã do lado, por favor. Yeah! Meu advogado é o Alex. E se jogo do bicho é contra a visão, mega sem ilusão pra rolar com Durex. A resposta que chegar garante seu Recordex. The Incorangit, a atrás de um Verdix pra mandar pro Cetex. Zona Sul é o universo, vagabundo é Belezex. É que eu não tô no Picotex, que eu também não tô com a minha Dilosex. Me faz o favor, filho, não arrasta. The Graja 1X, duas Graja Triplex. The Graja 1X, duas Graja Triplex. Faz barulho, São Paulo! Vocês são demais! Chega aqui, Brigitão! Diga o hip hop! Diga o hip hop! Guiola! MCida! Degraja 1X, tuas laje triplex. No morro, os moleque, por favor! Degraja 1X, no morro, os moleque, no vapor. Alô, Grajaú. Alô, meu Miramarim, Poranga. Pagode da 27, Margem, Xemalami, Clube do Ferro e tantos outros. Amor, amor sempre, irmão. Amor sempre. Terrinha dos MCs, papai.